203, chama o Centro Recife em 1-2-6-1 e caso negativo 1-2-3-8, faça a solicitação diretamente ao centro, chama a 3-1-3. 2-5-1-2-3-8, obrigado, boa noite, 3-1-3. Boa noite, também vou. Possível autorizar a GLS, pode estabilizar a gente no zero a nós. O meu estudo continua a vir até 2 no país. Agora o localizador, o chinelo 62 do espaço. 10 horas e meia de acionamento do táxi. Sim, João Luiz? 7-5. Sim, chegando na nave da companhia, via Indy Alpha, chame o próximo ponto de espera da pista 10, QNH 10 no norte. Indy Alpha, QNH 10 no norte, livre táxi. Salvador, chame a 624, na 6-5. Chame a 624, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 24. Informação alfa, passando 200. 200, atende, identifique, desce via, chegada, boné de 1 para o nível 050. Ativo, como é o teu perfil da estação? Está pronto para puxe acionamento. 43 está autorizado no 774. 43 está livre e chamará para cá todo o 2774. 1723 no Colors 29, libera a direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Alfa, chamante da Juliette, gol 723. Salvador, azul 5001 no início de táxi, com 124 a bordo, 4,50 de autonomia, alterando Ribeirão Preto. Segue Vigil de Alfa, chame quanto no ponto de espera da pista 10, QNH 10 no norte. 19, Vigil de Alfa, pode estar pronto, azul 5001. Sinal 72, número do ano setor, aguarde para o pushback. 3-2-5. O CNM é 2-2-4, autorizado com o pistão no zero, vento no 5-0 graus, 9 mais. Via 2-2-4, sente livre, pouso, pistão no zero. Após o pouso de Avanjo da Avianca, autorizado o Enem, mantém pistão no zero. Após o pouso ali, mantém no zero, 5001 no zero. Também pronto, azul 2-4 de grosso. Deixa eu manter o ponto de espera, azul 4-9-5-9. Segue via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, boa, faz a vez. Federal 9973, 3 milhas para a posição sal, cruzou o nível 180, chama o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, caso negativo 123, decimal 8, federal 9973. 25132, obrigado. Boeing da Gu, que ingressa via Juliette, segue táxi via pátio principal Indy Alpha, chame pronto no ponto de espera da pista 10, que negar 10 no norte. Gente, pode passar do Boeing da Gu, vai seguir o táxi via Indy Alpha, chamará no ponto de espera o azul 2734. Xenemia 224, no solo Alfa 32, libera a direita, táxi via Alfa, chame antes da táxi via Juliette. Desculpa. Alfa, chamar antes da Juliette, Xenemia 224. E o 5972, após a aeronave da Azul Libra e da Guarda, inicia o pushback no Pax 3, chame para o táxi. Azul Libra e da Guarda, está autorizado, então para o táxi. Salvador, boa noite, voo 1134. 1134, para Maceió, aguarde cópia. Guardando autorização, voo 1134, informação alfa, posição 2. Azul 5001, autorizado, decolagem no 0, vento 160 graus, 069. Licença, observação. 34959, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado, olhar em uma vez, pistão no 0. Licença, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado, olhar em uma vez, pistão no 0. Decolou aos 34, chame o controle, 1-9-8. Já na décima 8, boa noite. Sobre o Salvador, o 5001, boa noite. segue táxi, via parte principal em geral, chama o próprio do ponto de espera da pista 10, que nega 1019. É, um reverso de velocidade liberada. Chegou, graças. 1459, aguarde mais 1025 de traje. 1774, aguarde mais 1025 de traje. A prova é autoriza a porta, viu, pessoal? É. Já acabou de ser liberada, mas que a pessoa chegar. Chegou. 4, 2, o azul tá com 9, 5, 9, solicita de esquerda para 2, 1, 0, por 10 mil. 4, 2, 7, acionamento, faltam 2. 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 4. Não, vocês dois resolvem o contrato com a Nacional? Vocês dois, acordo com a sinalização para sequenciamento esquerda para 060 e 20 watts. Ativa 2 e fica com 3 no 6. Ativa 2. Sessão via Alfa Juliette, posição 3, mantente da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette. 3600. 0019. Aqui. Complexo direito, pro 080. 354. 080, 354. 098, sua identificação, dessa via chegada com MED 1, nível 050, 1019, ajuste. Beleza. Quem chegou a descobrir pra portaria, então? Francisco. E o sinal 73, após a decolagem, mantenha a proa até 4.000, após sair no perfil da saída, salvo 1, viu o sinal 72. Autorizado em decolagem no 0, vento 1,60 graus, 0 via mais. Ah, 3.600, aqui está Juliette. Tente, Juliette, portão 1.0. Portão 1.0, até lá na sua escuta, Marais. 1-1-3-4 para o táxi, 93 a bordo, 235, Salvador. Segue via IG Alfa, chame ponto do ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0, no norte. 19, direita IG Alfa, reportar a pronta. Eu vou estabilizar. Chama 3-1-1-8, sinal 9-5, por favor. Eu não sei se você vai ser mais. Seu Romeu, Antes de fecha no externo, para cancelamento no meu voo. No meu voo, para cancelar. 7-2, decolou aos 4-8, no controle 1 e no 9 decimal 8. 19-8, ótima noite, segundo 7-2. Rio 5972, mantendo a proa 4000. 5972, contato radar colagem, via sedação 1, brasileiro autorizado para 2000. Para 2000, brasileiro, muito obrigado. 5972. Gente, eu estou amando, né? Cancelador 249, 5272, quero base 2177, chame nacional 3, ajuste na 09. Olha a zero no meu, vai ser mais legal, no 7, passa de lá. Chama minha 212 indicada. 3-8-0. Certo. 298 indicada. 1-0-9-8, vai a 2-4. Gente, igual o nome 3400, a linha de colar, custando 0, vento 170 graus, 079. Tem livre de colar, 0, ou no 34. Não, meu Golf, autorizado pouso, pista 17, vento 60 graus, 05 mais. Olha, eu vou subir depois de você que está embaixo de lado. São 4-7-3-8, na escuta. Afirmo, na sua escuta, prossiga. Autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, pouso 1 na norte conforme. Nível 310. Na cola pista 10, coisa de colagem para a esquerda, perfil de saída mão transição frutífera. Antena 5457, controle 90 desse momento. Então, 4738 confirmando apenas a transição froti e cuja frequência do controle é 119 decimal 8. Ok, froti 119 decimal 8, 4738. Correto, no pronto, 57. Bom, 134, no colador 52, chama controle de salvador 119 decimal 8. 198, parante, bom, 134. Controle Salvador, voo na 1-3-4, Puca... Jabucaju. Voo na 1-3-4, contato radar radiocolagem, subi para nível 2-3-5-0. Após 2 metros, vim direto, chamo para Jamaracaju. 7, 2 metros acima, chamo Jamaracaju, voo na 1-3-4. Voo 098, presente, vem direto IPAP. Pode confirmar, seu voo 098? Vem direto IPAP. Está liberado, velocidade? Afirma, somente com informação sobre o tráfego da Oxané. Agora, posição de 10 horas. 10 milhas, mesmo voo, mesmo destino, passando 080 para 3.000 pés. Ok, Ok, pode confirmar, ele está a 10 milhas da dentro? 5 milhas, é a diferença de grau de 39. Ok, obrigado. E 774 do presente do Egrato Raíra. Presente Raíra, logo. A 212, eu separo a 2.100, justiça 099, autorizado ao final do procedimento de LF3, eu posso estabilizar, confirma indicado? 250 A, autorizado, descendo para 2.000, chamada estabilizada no Entry Ocean, beleza, uma vez. 1098, justiça com velocidade para 2.309, eu posso deixar na hora agora 8.017. É, 1.200, quero fazer. Estabilizado, se fazia essa rotação 354. 354, completo o final do procedimento ILS-6, torre 895. 895, 354. Boa noite, rotação 354. E 5972, subir mantendo o nível de voo 300. 4959 55 milhas sudoeste do VR Salvador, serviço radar encerrado, chama canto de ilhéus na frequência 920, decimal 1. Mantendo o vídeo voo 180. Chame sempre o Recife, 125 decimal 190, eterno 23 decimal 8. 1231, 232, com Recife, uma ótima noite, obrigado. Igualmente, o 5472. 1134, chame sempre o Recife, 126 decimal 85, alterna 12545. 2085, 2045, uma boa noite, 1934. 1098, deixa para 2100, ajuste no 0L9, autorizado a final do procedimento LF6, custo no 0L9, reposta está brisado. Ok, está de 2.7, ajustado no 0L9, lista LF, X-ray no 0L9. Chamar 6224, agora de 103, completa o final do procedimento de LF5 e o Renault 8 do final 95. Oi, Salvador, é o 8662, localizador. Sente, 8662, avistado, continua em aproximação, aguarde, pista livre. Guarda, 8662. Está estabilizado, já o voo no 098. Gente, o voo no 098 está estabilizado na final do procedimento. Sim. De alta, reporte para ingresso no Juliette. Escuta, de alta, não vai importar para ingresso. É tipo, acontece. Chamando 6212, ponto autorizado, pistola 0. Vento no 5 graus, 07 metros. Oxenã 6224, desculpem. Autorizado Aracaju, nível 190, Rio 33. Decola 10, pausa do colégio para a esquerda. Defeito saída Conde, aciona 0235, controle 119, decimal 8. Autorizado, decolada 10, primeira curva esquerda, lanceia Conde, 0235 no controle e o controle 19. 0235, responde o controle 198. Correto, Oxenã 224, chega pronto. Salvador, voo no 098, estabilizado na final do 10. Gente, voo no 098, continua a transmissão, agora de pista livre. Guardado. Autorizado via pátio Índia, quanto de espera, reporte pronto, ajuste na 019. Oxenã 6212, no céu 03, liberou o taxi Fox, mantém escuta, táxi autorizado via Alfa, chama para ingresso nas LED. Via Alfa, chama para ingresso nas LED, 6212. Gol no 0998, pouso autorizado no 0, no 50 graus, 0,6. Ok, livre pouso, voo no 098. Zona 098 na sala 05, para a direita. GTX Foxtrot, mantenha em escuta, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2, Oceano 62 no 2, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 62 no 2. São 4738, decolada 08, em controle salvador 1, 2028. Salvador, confirme controle 1, 208? Negativo, 199, decimal 8. 198, 473. Contato radar na decolagem, seu paralelo de voo 310, após 3 metros em direto código, após código específico. Ok, cruzou 2000 pés, voando código, após código frontico, 4730. Isso para 2010, ajuste na 0 na 9, prevendo o final do procedimento da CXI, pista na 0 Salvador, reporte estabilizado. vou direto a Buco. Confirme para o 4732 direto a Buco. Buco. Tá, sua Buco, 4732. 73, eu chamo Recife no 26985, alterna no 2545. Mais, Recife no 26985, confirma o 2545.